99 decoladas 12. Chame Control de Salvador em 119 decimal 35. Salvador 1935, boa noite. Controle Salvador Gol 1099, muito boa noite. 1099, contato radar, suba ao nível 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, Gol 1099, muito grato. Autorizado, pista no 7, vento 0, 80 graus, zona 2, tá? Prossiga, eu escuto muito. Chama, tio, seria pro 1130, pro 1130, intercepta a rota policial. Livre chama tarde pelo 705, vou. Chama aí. Livre LS, reporte estabilizado, gol no 168. Obrigado, zona 2, seu pé, reporte estabilizado, gol no 168. Continuando no 015. Afirmativo, ajuste o amanhece, no 015. Obrigado. Sierra Golf, frequência livre, uma boa noite. Chamação para Recife em 126.0, alterna 128.8. 260-1288, boa. Era possível 360 pela esquerda, informa o tráfego aproximadamente 10 milhas para pouso 90. Eco Tango Índio, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 080 graus, 109. Restaurador, boa noite, 1168 LF, 1 0. Cancun, 1-1-68, boa noite, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, informa tráfego CN Cancun, final para pouso 17, ajuste 1015. Ok, aguardando uma autorização de pouso, 1017. Ação, boa noite. Código 1705, muito boa noite, ponto de espera. Código 705, boa noite, mantenha o ponto de espera. Guardião 08, reporte após ter cruzado para o Dabá, prossegue através de Paripas, reporte para o controle. Através de Paripas, então, para o controle. Guardião 08, efetuar a sobrevoa em algum lugar de Salvador? Guardião 08, vai prosseguir para o pouso na 17. 7, prefere reportar para o Dabá ou Paripas? Paripas, através de Paripas. Autorizado, está presente para o Adabá. Desça e mantenha 1 no meu pé e ajuste no 0-9508. 1 no meu pé e 1 no 0-9508. Vai dar um zero. Bono 705, visual com manga da companhia, curto sinal para pouso, pista no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista no zero, Bono 705. Após a alinhar e manter, Bono 705. Bono 1-1-68 no solo 25, libera direita, chame controle solo em 1-2-1, decimal 1, boa noite. Direita 1-2-1, obrigado e boa noite. Bono 1-1-68. Boa noite, Jackson Winder. Boa noite, reporte através do parque do Cupia Sul, controle de ordem. Campeonato, já sou, zero. Bono 705, decolagem autorizada, pista no zero, vento 080 graus, tono zero nós. Decola, 705, zero. 705, decolado 27, chame controle Salvador em 119, decimal 35. Canal 35. Olha, boa noite, voo 1705. 05, contato com a dona decolagem, subo para o nível 360, 10 ou 10. 360, daí, ó. Estou de Leda, 1705. Leda, 1705, obrigado. O Guardião 08 está passando através de situação. Gente, Guardião 08, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, a torre, Guardião 08, grato, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, Guardião 08. Guardião 08, boa noite. Passamos através de situação de atenção de pouso 97. Guardião 08, ajustando 05, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado o cruzamento da final da pista 10, reporte base pela direita 17. Não há tráfego reportado. Cruzado o cruzamento, base pela direita da 197, Guardião 08. Bom, desça para o nível 050, ajuste 10015, via chegada à área. Desça para o 7, Guardião 08. Quartel 08, autorizado pouso, pista no 7, vento 090 graus, ano 09. Autorizado pouso no 7, guardião 08. Atual, o vento, pro 08. Repita no 7. Atual, o vento. 090 graus, ano 09. Hotel 08 no sala 33, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte na TAP-3 Oscar, pista livre. Contrário, drama alto, tá bom, galera. Guardião 08, permissão livre, boa noite. Para 2.000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 2.500 para 300 pés. O 2043, boa noite, pronto, cópia Guarulhos. Pronto, bom então, Quebec 10. Mac confere, Guarulhos autorizado nível de voo 360, decola da pista no zero com primeira curva direita, nada é o Leda Motiva. O terceiro está tendo no 1-0 até Tango Bravo Eco, Taubaté, e após conforme rota, aciona 5502, controle 119, próximo 35. Endereço 60 conforme, superior do Taubaté, decola da testa, é o Leda Motiva. 5502, funcionando com condicionado, se tem que o controle, Taubaté, 0043 a gol. Gol 2043, correto, no ponto de estacionamento. Estabilizou, está de volta, 3258. 58 complete aproximação, chame torre em 118 decimal 95. Torre 1895, tá 3858. Torre Salvador, tá 3858, estabilizado. Tá 3858, trato avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, ano 2 mais, ajuste no 0 no 5. Livre pouso, tá 3858. 096, adicione identificação, desça para 2010, ajuste 1015, via chegada a mais. 4858 no solo de 47, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 1, boa noite. Libera da direita, solo 211, 3258. Salvador, São 3858, São 3858, autoridade Fax e Alfa, Juliette, portão 2. Alfa e Juliette, portão 2, São 3858. Oceania 6310, Scope 910, descend to 3000 feet, QNH 1015, clear the fly heading, tap intersection. Tell me you will maintain my arrival or fly heading, tap intersection. 21 Echo 1. Go ahead. Just confirm runway. Do you use runway 10 or runway 17? Okay, clear to Sierra Bravo, Sierra Golf, flight level 410 via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, Natal. After call of flight plan route, take off runway 10 as it took off left turn with Puka departure, Puka uniform Charlie Alpha, and Aracaju transition, Alpha Romeo uniform. Call code 5515, Salvador departure frequency 119.35. Is that correct? It was confirmed after Puka, Papai Uniform Charlie Alpha, with like Zipire transition. Change your transition for Zipire. Zulu, India, Papa Alpha Roman. Descend to 2,000 feet, and 81016, clear the IOS X-ray for an approach procedure report established by the localizer course. Roger, 2,000, 0.05, bullet point. Sierra North, 16, altimeter sighting, Ocean 6310. Confirmar o vento pro voo 9096, por gentileza. Afirma o vento 090 graus, 109. 096, no solo 04, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1. Libera na próxima direita, 211, 1196. Boa noite, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 9, 09. Fogão no 168, na trampa estiver em estacionamento, posição 62. Tudo bem, 043, portão 62, livre puxa no rato. Isso, 2043, obrigado. 09, corrigindo, 096, reautorizado, reporta Alfa Juliette. Contrando a Juliette, 096. Adiciona identificação, desce para 4 mil pés, ajuste no 016, chegada a ponte. 016, chegada a ponte, 10, I have my sight clear to land runway 10, wind 100 degrees at 10 knots, QNH 1016. Roger, clear to land runway 10, 10. Charlie X-ray Echo. Tax approved until taxway Papa 8.5. Report on taxway Papa. Juliette, gol 096. 096, aguardando a aeronave da companhia inicial TAC. Após a mesma liberar, deixa autorizado ingressar para o portão 9. Ativa a guarda, 096. Para TAC, 2043, tempo 1.75 a bordo, 4 horas, pele 1. Livre TAC, 2043, via TAC principal em Índia, no ponto de espera da 10, corre 118, decimal 95, ajuste no 096. Ok, 4, 20, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Juno? Oceana 6310, that's where Alpha and Juliet 303. Voo 1973, Galeão autorizado, nível de voo 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, subida da El, Leda, Irumi. Irumi intercepta per November 857, se conforme a rota. Aciona 5523, controle 119.35. Voo 1973, autorizado, Galeão, nível 360, decola da pista 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Irumi. Irumi intercepta per November 857. Na escola 523, controle 119.35. Voo 1973. Voo 1973, correto, chama pronto o estacionamento. 1973, certo.